Edição Romeo Fox 018 da presente? Ah, negativo. Nossa, não dava aqui, é analógico. Quase um minutinho de novo, vou estar com a coordenação. Espera aí um minutinho. Obrigado, meu amigo. Mission, que nem João Zero, forte, Aracaju, flight level 150, confirme, ó. April. Roger, 150, I'm in Aerosa Hangar. Sarah Hanga, runway 17, stand by 2 minutes to co-op 86. Roger, departure from runway 17, for ADC clearance. Controle 1935, por favor. Obrigado, bom dia. Sou bom dia, está 3179, decolado. 3179, contato radar, subiu, mantenha 340. 340, aguarde, né? Inicialmente aguarde, né? Entendi. Controle Salvador, gol 1922, bom dia, cliente da Kilo. 22, bom dia, desse mantenha nível 050, chegada maré. 050, maré, 1922. Flight level 150, via Golf 677, after takeoff runway 17, turn left to Puka, departure Aracaju transition, Salvador control frequency 119, decimal 35, Salvador tower 118, decimal 30, and squawk 5150, read it back. We are clear to Aracaju flight level 150 by Golf 677, punch from runway 17, land turn to book intersection Aracaju. Departure 119.35 and squawk code 5150. Okay, the departure will be Puka departure Aracaju transition, okay? Puka departure Aracaju transition. Okay, the Airstar Hangar to start up engines and taxi, call tower 118.3. Could you please confirm the POV? Could I confirm a request? Vessels on board. People on board will be 505 on board. People on board 05, tower 118.3, Canadian 1014, have a nice trip. Roger, tower 118.3, thank you, good day. Oito, 9648, decolou ao 50, chama o controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, obrigado, bom dia, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, Rio 9648. 9648, submantenha nível 310, vigilância radar. Subindo para 310 e vigilância 9648. E mais um para as 4 horas da tarde, horário daqui local. Ok, gente, grato. Controle Salvador, muito bom dia. O papapapá, Mike Eco Delta. Delta, controle. Ok, está decolado Salvador para a plataforma marítima Manati. A intenção é manter o PES Pro direto. Autorizado, Mike Eco Delta, direto, Manati da presente, submantenha mil pés. Afirmativo, Delta. Total 999 no controle. Prossiga na escuta. Chame centro Recife agora, frequência 12685. 1268. 85 1265, ciente. Bom serviço, meu amigo. Bom final de semana pra vocês aí, todos aí. Obrigado, boa viagem, até a volta. Falou, falou, Douglas. autoridade. Papa Tango Fox Alpha X-Ray, clear to start up, call me ready to taxi. Sete, curva direita, subida Coral, controle 1 no 9 decimal 35, turno 1 no 8 decimal 3, acione o código 0276. Local de estacionamento é o... Ela está. Pistão 7, confere pelo vídeo. 04. Informação em curso é a marca, o time está no 0 no 4. Acionamento, táxi e decolagem todos. 8:30. Boa viagem, papá. Repita 288-3179. Luiz, que não vem, papá. Confirme, acionado. E tá livre então o acionamento, que nem HB14, chama pro táxi. Guardião 06, tá livre de decolagem 07, o vento é de 350 graus com 3 nós, que nem HB14, vai acionar o transponder padrão 0106, via litoral até Ondina, ok? Guardião 06, já decolagem. Guardião 06, fora do solo. Guardião 06, fora do solo. Ah, ok, avistado, decolado, vou até farol Itapuã, após perceber a linha do litoral, chamo controle 1935, tem um voo até já, o Guardião 06. 06. Novembro, papai, livre táxi, chamo para ingresso, 17. Controle Salvador, muito bom dia, o Guardião 06. Guardião 06, Salvador, bom dia. Bom dia, Guardião 06, decolou de Salvador para Ondina, está ingressando no corredor Axé, está mantendo 500 pés, acionado 01 no 06 com 02 a bordo. E na final de Ondina, Guardião 06. 06, reportará a final de Ondina. 1 no 922, desse mantenha 2000, ajuste do altímetro 1 no 0 no 4. 2000, 1 0 no 4, 9 das 10. 5 hours, 3, 0 minutes. Ok, 5 hours and a half, call me ready to enter the runway 17. Roger, call to enter runway 17, Fox 48, controle, chame centro Recife agora, frequência 12, 685. 12685, Rio 9648. Ele é o Luiz que não vai empapar pronto para decolagem, é isso? Fita livre decolagem na 17, o vento de 340 graus com 2 nós, o uísque não vem do papá. Dois via para 2.000 pés, informe localizador, 922. Via para 2.000 pés, 922. Novembro Papá, decolou 58, chame controle 1935, tem um bom voo e um bom dia. Bom dia pra você também, o Whisky Novembro Papá. O altímetro 1014, informação em curso é a Mike, aguarde cópia em torno de 2 minutos no pátio 3. Só um instante, cópia, gentileza, o nível é o 280 para Zulu 20, só um instantinho. Bom, você chama aguardando, Mike, tá aguardando. The runway 17, call me ready to take off. Roger, Glenn Ebers is taxi by the runway or the taxi? By the runway, okay? You will taxi by the runway. Roger, clear taxi by runway to threshold 17. Pátio 308 até 40 milhas, após 105. Controle Salvador, está 3304, formação Kilo. 3304, identifique, desce via, chegada ponto, 2.000 pés, ajuste no zero, 1-4, forma localizador, 3304. Ajuste agora 1-0-1-4, identificou, desce via, 2.000 com 1-0-1-4, forma estabilizada, localizador, até 3304. Ativo, velocidade liberada até 15 milhas de Salvador. Ok, obrigado, velocidade liberada, 3304. Até 15 milhas de Salvador. About to take off, Fox Alpha X-ray. Roger. Foxtrot Alpha X-ray, clear to take off. The wind is 020 degrees with 2 knots. Approach control requested you maintain heading after takeoff until crossing 3,000 feet, okay? Ah, só escuta. Sul 18 Salvador para Teresina, nível 280, aerovia Pesuru 20, decola a pista 190, vai manter a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após curva pela esquerda, subida Momo, Albo, transição Flock, controle 119.35, torre 118.3, código 5177. Na torre do Salvador, frequência 19830. 1830 ou 922. Ainda Momo, transição Flock. Controle de saída 19935, a torre 1083. Aciona 5177, Mike Tango Lima. Bom, o Gladio pé, ok? O Gladio está funcionando, ok? Não tem a distância, não tem os 904 metros fechados, não? No pátio 3, chame pronto para o acionamento e pushback. Chamaremos mais, tá, Golinho? Torture control at 119.35. Roger, maintain heading, contact the torture control on 1935. Torre Salvador, gol 1922, bom dia. Foi o 922, bom dia. Cheque o trem, o vento é calmo no momento, está livre pouso na 10. Atenção, a cabeceira deslocada em 90 metros. Gente, está baixado e travado, passando externo. Só confirma o vento por 922? O vento é calmo no momento. Calmo, obrigado. Torre 1830, acione 5402, Foxtrot Lima. Pouca de parte, ó. Roger, maintain heading until 3,000 feet, then book a departure. Fox off, I'm sorry. Cabeceira 35, então, está livre o acionamento, aguarde ainda inicialmente o transferente de comunicações, ok? Vitor, Kilo Delta, Ilhéus, 80, pista 17, vai decolar com curva à direita, subida, Coral, controle 1, 19.35, 1.8.3, código transponder 0250, Victor, Kilo Delta, informação em curso, é Mike, altímetro 1014, cotejo. Sola 06, 1219 é liberado. 219 é liberado, 922. 308, caso modifique, nos informe por gentileza. Chame para acionar ainda nessa, aquilo dela. Pushback acionamento 67091. Olha, autorizado, chame táxi, Webjet. Obrigado, Web. Solo Salvador, gol 922, bom dia. Bom dia, 922, seu portão 4, táxi via Alfa, mantenha São Juliette aguardando para ingresso. Tem um 737 Webjet, já com o pushback autorizado no portão 01, que impossibilita a entrada no vídeo, quem? Alfa, Juliette, mantenha antes da Juliette, o 922. 304, inicie redução por aproximação. Reforma estabilizada, 1014 agora o altímetro. Ok, ajuste agora no 0,04, reduzindo, baixo mais estabilizado, tá? 3304. Foxtrot Lima, autorizado iniciar o táxi até a interseção para ingresso e decolagem pista 35. Vai chamar a torre 1 no 8 decimal 3, altímetro mini 14, 08 no meu B, boa viagem, Lima. Esse via, chegada a ponto 2000 pés, ajuste mini 14, informe localizador 3663. Eu informo que a minha velocidade está liberada até 15 milhas de Salvador. Liberada a velocidade até 15 milhas de Salvador, descendo via a ponte, esperar o localizador. Batido. Permanece sob vigilância. Ad pronto, cabeceira 35, esse qual clima? American 980, good morning, the information now is November QNH 1014. I have your flight plan, but I don't have your ATC clearance. Stand by 2 minutes, please. Standing by and request push back and start at gate 11. Initially maintain position, stand by ATC clearance, okay? Maintaining position. 3304, reporte Simbra, o vento é calmo, ajuste no 0 no 4, 614. Ajuste no 0 no 4, reporta pra 3304. Taxi Webjet 6709, POB 8345, alternando com fim. Confins 83430, direita Índia Alfa, ponte esfera no zero, deslocado 90 metros, considerando a parte concretada, altímetro 1014, 8830, boa viagem. Índia Alfa, considerando aí, ó, deslocado na parte concreta, vai ter que acertar. Quilo Delta, acionamento autorizado, táxi decolagem 2830, altímetro 1014, boa viagem, Quilo Delta. 67. Foxtrot Lima, livre, decolagem 35, vento é calmo. American 980, American 980, Gol 922, ingresso à esquerda, portão 4. Esquerda pro 4, 922. American 90, clima to Recife, flight level 370 via airway upper, whisk 58, after takeoff, runway 10, maintain head at 2000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to Puka, departure, and then Jomo, after Alpha Charlie Juliet transition, Salvador control frequency 119.35, Salvador tower 118.30, and squawk 5406. Clear to receive flight level 370, upper whiskey 58. Runway heading 2,000 feet to 5 miles, left to Pukas and Jamos and Alpha Juliet, departures 1935, towers 183, squawk 5406. 5406, 10-11, clear for push and start up and come back for Texas. American 90. Quebec, Kilo, Salvador, prosseguir. Veracruz para Salvador, cruza mil para a linha de campo, Verona 54 no transponder. Decolou de? Decolou 1935, bom dia, bom voo. 1935, virado, bom dia. Objeto 6709, após tráfego da TANA final, autorizado a alinhar e manter. Pode alinhar e manter. Siga para através de Paripe, informe no através de Paripe. Ascensão 1500 pés. Objeto de Quebec Kilo. Afirmativo, a possibilidade final e aliás para o Quebec Kilo. Previsão número 5, só parar. Beleza. Olha, passa o cacete, vai encontrar o guarda para modificar. Ok, é, previsão de 100, né? Para Guarulhos e o box número 5, a previsão. Controle, bom dia, Papatango, Whisky, Fox Trot Lima, decolado 35. Saída bom, atento à restrição da carta, Whisky, Fox Lima, tem o tráfego na chegada bom. Dentro da restrição, vai manter o 030, Whisky, Fox Trot Lima. Quebec Kilo prossegue para através de Paripe, informe ingressando no corredor, na prova da rotatória. Afirmativo, Kilo. Gente, informe para ingresso, pista 17, Vitor Kilo Delta. 0-7-5-80, está presente uma defesa e é o canto direto ao 085, tá bom? Autorizado, 085. quatro solo aos 1-4, 1-2-1, 19. 3-1-9. Solo Salvador, bom dia, tá 3-3-0-4 livrando. Bom dia, tá 3304, táxi autorizado via Alfa e Índia para o portão 2. Alfa, Índia, portão 2, 3304. Desce, mantém nível 040, 3663. 040, 3663. Fox Lima, só mantém nível 030, Fox Lima. Tá mantendo 30, o Whisky Fox Trot Lima. Decolado 1-5, 19-35 é o controle, bom voo. 19-35, obrigado, até a próxima, 709. Compact Ray, maintain present head north, flying direct to jam intersection. Now receive center frequency 12685, level 12545. Roger, maintaining heading out of deviation to jump position and contact now. Receive center 1268, fast backup frequency 12545. It's Papa Tango, Fox Alpha 3. That's right. Fox Alpha 3. Roger, thank you, Susan. So, on one with the crew. Begin. Please confirm people on board with the crew. Afirmativo, pode voar, Gole? Pode, autorizado. Obrigado, Gole. Gole, autoriza a prova rotatória para o Celestino. Vou manter os corredores, eu tenho tráfego aproximando para o aeroporto. E...